Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. E começa mais um Boleiragem, aquele podcast que todo mundo já sabe, que mistura podcast, futebol, sacanagem. Então, estamos aqui de novo, nós três, para continuar, conforme foi prometido no episódio anterior, aquele assunto sobre a fanfarronice no futebol, entendeu? A gente tava falando dos caras aí bem polêmicos, né, uns caras bem malucos, e aqui comigo hoje estão os nossos amigos Chacal. Fala aí, galera, aqui é o Chacal, e pô, cara, eu queria muito ter sido jogador de futebol só para ter a oportunidade de falar besteira em rede nacional, cara. Eu tenho certeza que você ia ser um desses, cara. Eu, na verdade, eu acho que ia ser mais o cara que faz a merda. Eu não tenho a menor dúvida. E junto a gente tá o Robinho. Fala, galera. Aqui é o Robinho e eu queria saber onde é que eles fizeram esse curso de criatividade aí, cara. Tô precisando um pouquinho. Pô, também, tá cara. Eu acho que, assim, no último episódio, se a gente for fazer uma apanhada, a gente falou dos caras que foram os embaixadores, né? Aqueles caras que iniciaram a fanfarronice no futebol, que é onde a gente conhece. Só que no episódio de hoje a gente vai falar da nova geração, né? A gente vai falar do que acontece atualmente. Vamos falar do Jonatas, da nova geração do futebol, da fanfarronice no futebol brasileiro. E não são poucos não, cara. É verdade, comentamos que antes era um negócio mais intenso, mas aí a gente foi parando pra pensar, né? Foi lembrando de alguns nomes aqui e viu que tem muita coisa mesmo, cara. Tem muita fanfarronice ainda nesse futebol. É verdade, é porque antigamente os outros eram mais astros, né, cara? Agora a gente tem a galera que se destaca pouco, mas também quando aparece, cara, faz bonito. Pois é, cara. A cobertura da mídia antigamente, não tinha muita notícia pra dar, os caras davam maior destaque, né? Mas, cara, você quer ouvir o Romário ou você quer ouvir esses garotos de hoje, né, cara? É, o Romário tem muito mais apio, né, cara? O cara é uma celebridade. Mas, assim, a gente pode dizer que tá meio pulverizado, mas ainda existe. Ainda tá aí, tá na pista pra negócio. E vamos lá, né? Vamos começar o nosso bate-papo. You can't bring me down. Sim, começando mais uma leitura de e-mails, emoção, cara, segunda leitura de e-mails aqui do Boleiragem, cara, momento histórico. Boleiragem. Número 2, né, cara, é por isso que eu gosto tanto. Hoje eu vou estar sendo zoado sozinho aqui de vascaíno, porque o nosso amigo Robinho, o que houve, cara, foi pedalar, quebrou o tornozelo, o que aconteceu? Cara? Pô, cara, acho que ele sofreu alguma lesão grave, aconteceu alguma coisa aí, mas ele não deu uma justificativa muito boa não, deu uma desculpinha de que a internet dele tava meio ruim, eu acho que é tudo calmo. Chinelinho. Tipo, foi levar a avó na capoeira, sacou? Esse tipo de coisa. Tava penteando minha tartaruga, não deu pra ir gravar. Que merda. Exatamente. É isso aí, mas não tem problema não. Ele vai ficar na próxima aí gravando sozinho os e-mails. Será que a gente vai fazer isso com ele? É justo, né, cara? É justo. Eu acho justo. Só não acho mais justo porque ele é vascaíno, gente boa, né, gente queira. Mas tudo bem. É, nessa leitura de e-mails a gente veio aqui, né, super empolgado, achando que a gente ia ter, sei lá, uns 68 e-mails já, né, galera, né, participando ativamente. Só que não, hein, cara. Pois é, cara. Dessa vez a gente teve apenas um e-mail. Um e-mail. Um e-mail ou um e-mail? Ou foi um e-mail ou e-mail? Um e-mail. Um e-mail? Não, a gente teve apenas um e-mail do nosso ouvinte Pedro Feitosa Demands, que já chegou a mandar um e-mail no episódio passado, então é um ouvinte fiel aí. Esse cara aí é o rei dos ouvintes, cara. Caralho. Demands. Vou aprender a falar o nome dele. Em homenagem a ele. É boa. E ele diz o seguinte, ele diz que parte da culpa do Flamengo ser o time com a maior torcida no Brasil tá nos interiores do Nordeste. É porque ele diz, na verdade, que como o pessoal lá só recebe, as antenas parabólicas só recebem sinal do Rio, eles veem muitos jogos dos clubes cariocas. Ele diz que... Tem essa porra aí, cara. A galera só recebe sinal aqui da Globo do Rio, aí eles só veem programação aqui do Rio. Exatamente. Por isso que tem muito flamenguista e muito vascaíno lá também. Eu não sei por que não tem muito tricolor. Deve ser porque nordestino é cabra mágica. Deve ser porque ninguém, né, a galera não tá muito disposta a passar pelo ritual de iniciação pra ser tricolor. falou. É possível, é possível. Fica com medo. E ele diz aqui, ele conta até o exemplo dele, né, que mora no interior da Bahia e diz que é raro o pessoal torcer pelos times da capital lá. Inclusive, ele diz que mesmo em Salvador é raro alguém torcer pro Vitória. Isso aí é o Pedro que tá dizendo. É, né? E ele queria perguntar pro Pombo e pro Robinho, que infelizmente não tá aqui gravando com a gente, mas acho que o Pombo vai poder responder. Eu posso imitar ele. Ele pergunta pro Pombo e pro Robinho se eles acreditam no Vasco e ele sugere uma pauta aqui pra gente que é de jogadores violentos. Ele inclusive destaca o Rodrigo, que é o único que tem licença da CBF pra praticar Muay Thai durante os jogos. Falácia. Cara, o Rodrigo é excelente zagueiro, entendeu? Deixa ele lá dando pontapé na cara dos outros. Mas isso é situação solta, isso aí esquece isso aí. Pois é, mas de qualquer forma o tema dele é muito bom, cara. É uma ótima sugestão, a gente vai considerar aí fortemente. Já tá anotado aqui. Eu me amarrei, cara. Eu tenho aí pelo menos aí uns 20 jogadores aí pra citar. Pois é, eu tenho vários também, cara. Pra essa lista aí eu tenho uma boa memória. E ele sugere também uma pauta piores atacantes. E ele até sugere aqui o Léo Gamalho e o Kleber Gladiador. Porra. Pô, peraí, piores atacantes, Kleber Gladiador, tem gente pior, hein, cara. Tem gente bem pior, cara. O Flamengo, então, já passaram vários, cara. Pois é, o Flamengo gosta desses caras aí. Que acabam dando sorte. A gente já falou disso, mas nunca é demais falar. Pois é, a seleção sofre muito com atacantes horríveis, né, cara? O Jô foi atacante da seleção em Copa do Mundo, pô. Mas a gente vai falar isso, a gente conversa sobre isso. Ele perguntou se eu acreditava no Vasco. Eu acredito no Vasco. O Vasco ainda existe. Então eu acredito no Vasco. Vai dar tudo certo, cara. Vai dar tudo certo. Pensar positivo. Ele com o Miranda tá lá. Não sei se essa altura aí que vocês estão ouvindo, se ele já viajou pro Polo Norte lá ou não, mas se não viajou ainda, ele tá aí, tá sendo. É, exatamente, tá sendo. Então, só teve esse e-mail, né, cara? Pois é, cara, só teve esse e-mail, foi o único e-mail, mas a gente agradece ao Pedro aí e incentiva os outros ouvintes a participarem como ele. Mas além do e-mail do Pedro, a gente teve os comentários lá no site. Aí sim, a gente teve uma galera participando, deixando seu recado lá. O primeiro deles foi o Lucas Lima, que antes de ouvir veio deixar seu comentário, disse que ouviu o programa e voltar, mas não voltou. Será que aconteceu alguma coisa com ele, cara? Pois é, cara, fiquei esperando a volta do Lucas lá, fiquei aguardando qual seria o comentário dele e acabou que nunca veio, né? Vamos ver se vai chegar atrasado aí, sei lá. Tô preocupado com o cara agora, mano. Pois é, também, cara, se você estiver vivo, pô, dá um sinal aí, cara, dá um sinal de daí, Lucas, pra gente ficar tranquilo. Campanha Volta, Lucas. Volta, Lucas. Volta. Pô, o segundo ouvinte que mandou um recado pra gente aqui, um comentário, também mandou sem ouvir o programa, que foi o Rodrigo Medeiros, meu amigo. Ele mandou mandou um comentário aqui dizendo, adivinhando, né, que a gente teria aqui o tema de jogadores fanfarrões pra parte 2 e talvez parte 3. Exatamente. Mas tradamos, cara. Eu até falei aqui, cara, que a gente, o nosso público é diferenciado, só que a galera é sagaz aqui, percebe as coisas com poucos detalhes. E eu queria agradecer o Rodrigo, além do comentário dele, queria agradecer a ele também porque ele me deu um presente, cara. Ele me deu o livro podcast Guia Básico do Léo Lopes, que é o editor do Nerdcast, é o host do Radiofobia. Eu não sei se ele tava querendo deixar algum recado, passar alguma mensagem, né, mandando um livro que é um guia pra podcast. Acho que ele tá achando que a qualidade tá um pouco aí a desejar. Uma indireta aí, ó, vai ajudar pois você, cara. Mas pelo menos ele fez a parte dele pra contribuir com a melhora do podcast aí, né, com a evolução do nosso programa. Eu queria agradecer muito ao Rodrigo, que é muito feliz. Ele é tricolor, não? Ele é santista, cara, o Rodrigo é santista, né. Só tá tranquilo, se fosse tricolor ia achar estranho ele ficar dando presentinho assim pra galera aí. Ah, não, mas o Rodrigo é tranquilo. Esse aí eu garanto. E além do Rodrigo, um outro grande amigo que enviou um comentário aqui pra gente também foi o Command Con, que curtiu o programa, destacou aqui que a gente sempre fala aqui dos travestis e as mensagens subliminares de doutrinação homoafetiva. Falou que o Bolsonaro tá de olho e deu parabéns pro nosso amigo Pombo, que aniversariou recentemente. Queria aqui também deixar meus parabéns, minhas congratulações aqui no podcast. 24 anos. Pô, que delícia. Não posso mais fazer assim. É brincadeira. Mas assim, cara, agradeço aí as felicitações de aniversário. Embora você chegue numa certa etapa da tua vida, você já não comemora muito mais, você já fica meio preocupado. Eu tô chegando lá, porque cada ano que passa aí, surge uma dor nova aí, né? Não vou poder falar onde é que é. É melhor não falar, né? Não, mas obrigado aí pelas felicitações, nosso amigo Command Con, né? Que deve estar usando esse nick porque o nome dele deve ser muito esquisito, né? Se eu não conhecesse ele, falaria que não é. Mas é isso, obrigado. E podcast muito maneiro e melhorando. lembrando aí pra vocês que não gostam de futebol, continuem ouvindo, porque vai ter sempre comentários dessa linhagem aí. Exatamente, com certeza, com certeza. E um outro ouvinte que mandou mais um recado aqui pra gente também foi o Rafael Machado, que disse que esse tema tava pedindo bastante pra ser um troféu de tanguinha. Inclusive, ele achou que o Pluff não ia liberar os direitos autorais. Você falou, mas isso aí, cara, a gente tem um pombo aqui na casa, né? Então não tem muito, problema, não. O Pluff também faz parte do time de alguma forma, ele é um... Ele pode ser só massagista, né? Mas ele faz parte do... Exatamente, clube. Faz parte do clube. Ele pode não jogar no time, mas faz parte do clube, é importante pro campeonato. É isso aí. Mas, assim, pode ter certeza que episódios parecidos com o troféu vão rolar, entendeu? Isso aí é uma marca forte aí do Tanguinha e eventualmente vai se tornar uma marca também do nosso podcast. O que poderia substituir o nome troféu? Pô, cara, sei lá, taça. Taça? Caneco? Taça, pô, caneco é boa, hein? Caneco é maneiro. Aí, tem que ver isso aí, cara. Tem que ver isso aí. Vamos pensar a respeito. Eu voto caneco. Sobre. Então vamos ver. E aí, depois dele, quem teve aí? Cara, o Matheus Santos falou uma parada que me deixou muito curioso. A gente comentou ali no programa passado, uma passagem que o Renato Gaúcho gravou um vídeo, na época que ele jogava no Cruzeiro, mandando beijos, né, pro amor dele no Dia dos Namorados, e ele começou a jogar flores e falar o nome de um monte de mulher. Uhum. E aí o Matheus Santos disse que os nomes que ele tava falando eram os nomes das mães dos jogadores do Cruzeiro na época. E, cara, isso é, se isso for verdade, cara, eu aplaudo o Renato Gaúcho, assim, de pé, cara, porque foi excelente. Eu só aplaudo ele de pé pelo gol que ele fez lá na mulher lá, que fez a tal da Carolzinha Portaluppi. Só esse gol que eu aplaudo. Agora... Pois é, né? Carol Portaluppi vai virar a musa do nosso programa, cara. Inclusive, isso me diz muito sobre a sexualidade das pessoas aqui, entendeu? Ninguém veio perguntar quem é a menina que tá ali na capa do programa, não teve nenhum comentário sobre isso. Eu acho isso impressionante, cara. Pô, cara, mas assim, eu acho que ficou bem claro quem é, né? Todo mundo deve ter reconhecido, todo mundo eu sabe. Espero que sim, mas não, assim, o que eu falo é que não incitou a curiosidade de ninguém, cara. Pois é, agora, ninguém comentou nada, hein? Meu Deus do céu. Enfim, mas assim, o Renato Gaúcho, ele não me engana muito não, porque a gente sabe que é artifício, né, hoje em dia aí, de alguns senhores, né, que agem errado com as suas senhoras, com as suas companheiras, colocar codinome, né, no WhatsApp, nas ferramentas de rede social. Vamos supor, o nome da mulher é Marcinho, o cara vai lá botar Marcinho, né, pra dar aquela de chavada. Eu acho que o Renato Gaúcho fazia isso antes do WhatsApp. Então, pra mim, ele fez isso publicamente naquela entrevista lá, aqueles beijos todos, aquelas flores, aquelas homenagens todas ali. Era tudo pros machos dele, né? Os seus companheiros. ele não me engana, não. É, um outro ouvinte que mandou um recado pra gente foi o Thiago, que a gente comentou aqui que ele não tem sobrenome, mas tá valendo, já tá ficando perto da casa aqui. Ele comentou aqui que sabe que não vai rolar o episódio CDZ parte 4, mas que seria muito maneiro se rolasse o episódio Super Campeões. E assim, vou dizer que o Super Campeões tá aí, cara. Tá aí pra... Tá em pauta, cara. Tá em pauta, cara. Pode rolar. Por que não? Por que não? Em algum momento vai rolar. Tem vários filmes, por que não? Também tem por que sim, né? Então, também tem por que sim. Porque sim. Mas assim, Cavaleiro do Zodíaco pode rolar, cara. Por que não pode rolar Cavaleiro do Zodíaco? A gente fala, eu vou repetir aqui de novo. Qual é o nome do podcast? Pois é, Boleiragem, cara. Boleiragem. E Cavaleiro do Zodíaco não tem sacanagem? Cavaleiro do Zodíaco não tem piadagem? Tem piadagem. Cavaleiro do Zodíaco tem prodagem? Tem prodagem. Cavaleiro do Zodíaco tem agem, cara. Então... Tem um monte de agem, né, cara? É, pô. Então, a gente pode fazer aquele velho macetinho do Nerdcast, né? Não, porque aqui é a visão dos boleiros sobre qualquer assunto que tenha agem. O Nerdcast deixou de ser um podcast só de coisas nerds. É a visão dos nerds de qualquer assunto. Não, é a visão dos boleiros sobre qualquer assunto que tem reagem, cara. É o boleiragem. A gente pode pegar e falar que as iniciais do podcast, elas determinam os assuntos que a gente pode acessar em qualquer momento da campanha do podcast, entendeu? Boleiragem. A gente pode falar de, sei lá, pode falar de boiola. Ah, não, isso a gente já faz. Isso a gente já faz. É isso aí, cara. Vamos nessa. E, cara, o Eric Leda também fez um comentário aqui que ele queria que a gente comentasse rapidamente sobre a Copa Mercosul 2000 e falar sobre o jogo do Vasco contra o Palmeiras, aquela final. Mas eu acho que, na verdade, isso seria interessante de fazer num episódio específico pra isso. Sim. A gente já tem na nossa lista de assuntos alguns episódios em que esse jogo pode entrar. E ele com certeza vai aparecer porque tem dois vascaínos aqui no time e esse jogo foi um jogo muito marcante, muito importante. Foi marcante até pra mim. Eu sou flamenguista, mas jogo foi um grande jogo de futebol. Que vale a pena ser comentado. Esse jogo é assim, ele é aceito por torcedores do mundo inteiro que conhece a história. como a maior final de todos os tempos, cara. Porque eu não vou adiantar o assunto aqui, não. Um dia a gente vai falar disso e eu vou citar aqui todas as particularidades dessa final que fez com que ela fosse a parada mais improvável que qualquer pessoa que acompanha o futebol já pode ter visto numa final de campeonato. Pois é, foi realmente um grande jogo e memorável. Cabe muito assunto aí pra falar sobre ele. Sim. É, além dos nossos comentários aqui, a gente recebe de vez em quando uma galera fazendo comentários lá no Facebook, etc. E todo mundo não, mas muita gente tá perguntando cadê o Maguila da capa do podcast, cara. Todo mundo tá perguntando. Eu vou dar a dica então. Vocês lembram que o Maguila, ele tava sempre no detalhezinho, né? Pequenininho e tal, não sei o que, lá no cantinho e tal. Eu me inspirei nisso e resolvi pegar não o Maguila, porque o Maguila não tem muito contexto, muito histórico com o futebol, né? Mas alguma coisa assim, pequena, ínfima, quase inexistente. Um detalhe, assim, nada mais do que um detalhe do futebol brasileiro, entendeu? E esconder ele, de alguma forma, em todas as vitrines. Em todas, né? Na primeira e na segunda, que é o que a gente tem até agora. Ah, já tava rolando na primeira e na segunda? Já está. Então, pode, sintam-se à vontade para procurar esse detalhe, né? Essa farpa do futebol brasileiro, que é a dica que tá escondida aí em todas as vitrines e estará, né? Para todo sempre. Né? Mas a galera vai saber o que é uma coisa que é tão pequena assim no futebol? Você tá falando de quem? Um jogador baixinho, tipo Romário? Alguma coisa desse tipo ou não? Menor que o Romário. Menor que o Romário? Mas tipo, menor que, sei lá, o Messi? Menor que... Menor. Pô, cara, o que pode menor. Ser menor, cara? Menor. Tem alguma coisa menor do que essa coisa que você escondeu? Não sei, tá competindo de perto com o peru de mendigo no inverno. Pô, cara, então acho que eu sei do que você tá falando, cara. Porque tem um clube aí no futebol brasileiro que nada pode ser menor que ele, cara. Nada pode ser menor. Ó, tá esquentando aí. Tá esquentando? Pô, então eu já sei o que é. Galera, procurem aí... Procurem aí nas capas e deixem nos comentários se vocês acharam, sacou? Se mataram a charada, né? Que é tão difícil. É, exatamente. A charada acho que não tá muito difícil, a gente deu bastante dica aqui. Nem precisava, mas tá aí. Exatamente. E tá aí na vitrine também, nossa homenagem a essa entidade aí do quase inexistente do futebol brasileiro que a gente ama tanto. Abrindo aqui agora o nosso programa sobre fanfarrões, a gente pode começar com ninguém menos do que a nossa grande estrela da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, o nosso grande Fred. Ô, grande estrela. Pô, ele brilhou muito, cara, brilhou nos noticiários. Fora de campo, ele foi o grande destaque da seleção brasileira na Copa Eu do Mundo. Eu soube que ele passa purpurina, essas paradas e brilha pra caralho, assim, na noite. É, tricolor, né, cara? Tricolor. Pois é, né, no meio da boate, quando bate a luz, de repente a purpurina dá uma... Boa, né? Brilha muito no Fluminense. E você falou que ele brilhou nos noticiários, cara. Teve uma entrevista recente aí de um outro jogador em que o Fred brilhou bastante também, cara. Como é que foi essa história aí? Pois é, cara. Na verdade, além de brilhar nas boates, né? Teve esse lance de uma entrevista do Gum. E no meio da entrevista, o Rodrigo do Vasco passou gritando aí atrás dos repórteres uma musiquinha que a torcida tava cantando pra sacanear o Fred, que era Fred vai vir uma Caralho, eu não sei se ele realmente pediu pro Fred fazer isso, se ele já tava com isso agendado, ou se ele só queria um pouquinho de atenção. Cara, na verdade, é que o Fred ficou bolado, porque era muita gente falando que ia mamar ele, que ele ia mamar, entendeu? Aí ele pegou e ficou meio bolado, que eu acho que ele nunca tentou com tanta gente assim, entendeu? Se fosse só o Rodrigo, eu acho que ia ficar de boa, cara. Era muita opção, ele deu tela azul, cara. É, imagina só que você tá na praia, assim, e tem uma porrada de mulher. Aí a mulher fala assim, não, vem aqui, vem fazer uma massagem em mim e tal, não sei o que, toda, demorou e tal. Só que ele tá andando pra fazer massagem na mulher, vem outra, não, peraí, vem aqui, faz massagem em mim. Aí tu, pô, vira lá, vai fazer massagem, não, peraí, vem aqui, vai. Entendeu? O Fred, se fosse um, dois, três caras, ele estaria de boa. É, agora claro. Ele ficou confuso, entendeu? Era muita gente pedindo pra ele mamar. É, porque ele tá acostumado com o tamanho do vestiário, né, cara? O vestiário não cabe tanta gente assim. Fred, ele é tipo o Renato Gaúcho, cara. Ele é tricolor, mas mesmo assim pega a mulher. E o Fred é tão pegador, cara, que ele gravou um amigo dele gravou um vídeo dele pegando uma mulher no trânsito, cara. Sendo que, assim, ele tava dentro do carro, tipo, a menina passou, não lembro se ela passou de moto ou alguma coisa assim, o trânsito tava meio parado. E ele, tipo, parou a mulher, falou uma gracinha pra ela e descolou um beijo dela. Sendo que a mulher tinha namorado, sacou? A mulher tinha namorado e falou isso, o maluco tava filmando, tipo, jurou que ia apagar, obviamente, não apagou. Uhum. E, cara, assim, sem o menor esforço, claro que a fama ajuda muito. Mas tem que ter muita cara de pau pra, tipo, abordar uma pessoa estranha na rua assim, sabe? É, o problema que eu falei, é isso, cara. O problema foi a qualidade da cantada, que foi horrível, né? É. Tipo, você faz alguma coisa além de sucesso? E aí, o que você faz? Além de sucesso? O que você faz além de sucesso? Caraca, genial. Cara. É um malandro demais, né, cara? Porra. Tem que ter mais coragem ainda, cara, pra falar isso pra mim. Gravando ainda por cima, né? Gravando. E assim, essa fama dele de pegador, cara, ela é, tipo, realmente muito forte. Uma vez uma jornalista veio falar com ele justamente sobre isso, né? Veio falar sobre, entre os jogadores aqui, você é um dos caras mais pegadores, é verdade isso, não sei o que, coisa e tal. E aí ele veio meio que dizer, não, nada disso não, daqui a pouco vai fazer 9 meses aí que eu não beijo na boca, tá difícil pra mim. Você podia até me apresentar uma amiga, né? Aí eu falei, mas você gosta assim de loura, de morena, de ruiva? O que, que você gosta? Pô, você não tem assim uma amiga gêmea? Você tem alguma amiga gêmea assim? Caraca, cara. É muito calorificador, né, cara? É demais, cara. Logo em seguida, a mulher pediu pra ele chamar ela de gostosa. Pois é, e falou no ouvidinho dele, né, cara? Mas tu vê, né, cara? A mulher teve que ensinar pro Fred como que chega nela. Quando você dirige um Porsche no Brasil, você não precisa de muito motivo pra conseguir pegar mulheres aleatórias. Pois é, cara, é verdade. E assim, realmente, cara, pra você ver esse lance do cara ter dinheiro e etc, e pegar muita mulher, a gente vê aí, cara, vários jogadores que também fazem a mesma coisa. Tipo, o Ronaldo, que é feio pra caramba e gordo e só pega modelo maravilhosa. O Ronaldinho Gaúcho, que, tipo, é feio pra caramba e também pega um monte de mulher. Falando em Ronaldinho Gaúcho e em repórter, tipo, encantado em repórter, teve um lance dele também que ele pediu pra namorar uma repórter, não foi? No meio de uma entrevista. Caralho, eu vi essa porra. Cara, essa foi sensacional. Aí, mas o melhor, cara, eu posso descrever como é que foi a situação? Fala aí, Ocasião. Eu lembro da história, mas eu não lembro como foi exatamente. O Ronaldinho Gaúcho tava lá, foi o jogo do Dia das Mulheres do Atlético Mineiro. Uhum. E aí a mulher foi entrevistar o Ronaldinho Gaúcho e tal, não sei o quê, perguntando, você não vai oferecer aí o gol pras mulheres e tal? Aí o Ronaldinho Gaúcho com aquele sorriso dele, bonito, né? Aquela coisa maravilhosa. Eu acho que ele tava triste até no momento, mas parecia que ele tava rindo. O Ronaldinho Gaúcho virou e falou assim, eu esqueci e tal. E aí ele balançava a cabeça e olhava pra cara da mulher, assim, com aquela cara, assim, amedrontadora. Aí a mulher perguntou assim, então, não vai oferecer pra ninguém, você não tem a namorada e tal, não sei o quê. O Ronaldinho Gaúcho, ele nem pergunta o quê. Na hora que a mulher fala isso, ele vira a cara, assim, com aquela cara, assim, de coringa, tá ligado? Uhum. Aí ele, você quer namorar comigo? Gol pras mulheres, né? Dia Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade, né? Pra todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Cara de pau, cara. Não, e manda mó carão, assim, cara. Nesse momento, eu acho que ele tava realmente rindo. Cara, é que eu queria ter visto a reação da mulher nessa hora, cara. Não, a câmera não fechou nem na cara dela, porque... Que pena, cara. Deve ter sido uma parada bizarra, cara. Aí, Ronaldinho é muito fofarrão. Talvez ela tenha considerado, hein. Mas o Ronaldinho Gaúcho gosta de mexer com mulher e mexer com quem quer ser mulher também, né? Porque ele mexeu com o São Paulo aí, na época que ele jogou no... Cara, como é que foi isso? Ele jogava no Galo, e aí ele o Galo ia jogar contra o São Paulo. São Paulo tava na merda, vocês lembram disso? Eu lembro. O Atlético Mineiro tava ganhando tudo na época, isso. O São Paulo tava meio que começando uma crisezinha, sabe? São Paulo só tava tomando, foi um momento brilhante pros jogadores de São Paulo. Aí eles foram lá pra jogar contra o São Paulo, e o Ronaldinho Gaúcho falou que ia fazer, o que já tinha feito, ou ia fazer um treino de luxo. Ele ia fazer um treino de luxo contra o São Paulo, entendeu? E eles ganharam, não foi isso? Foi, o São Paulo deu 2-0 no Atlético Mineiro. O São Paulo ganhou, foi isso aí. São Paulo ganhou, e o Rogério Ceni foi lá tirar satisfação, zoar de volta, sacou? Deve ter puxado o cabelo do Ronaldinho Gaúcho. Por que não, né? Cara, você falou de zoar o São Paulo, eu lembrei do Vampeta, cara. Ele conta a história, né, que aconteceu alguma coisa, alguma situação em que ele encontrou alguns jogadores do São Paulo, torcedores, alguma coisa assim, e ele quis se referir aos caras e chamou os caras de bambis, cara. Cara, assim, a partir do momento em que ele disse aquilo, os caras passaram a ser conhecidos assim no Brasil inteiro, cara. É, foi e, assim, ele que criou mesmo. Por causa disso. Foi ele que gerou o apelido, cara. Caralho, cara, velho. Conseguiu apelidar uma torcida, cara. Agora eu respeito o Vampeta. Apesar da burrice comercial que ele fez, porque o Vampeta, ele fotografou pra uma revista gay, não foi? Sim, exatamente. Então, porra, ele já perdeu uma porrada de fã aí depois que ele começou. Pois é, né, pois cara? É, cara. Pô, cara. O cara azul São Paulo, porra, ele não quer vender nunca mais. Se ele quiser fazer outra revista gay, ninguém vai comprar. Exatamente, cara. Só os torcedores do Fluminense, cara. No Rio Grande do Sul, ele pode ter um pouco de saída. Ainda tem público, né, cara? Pois é. Mas assim, o Vampeta, ele inventou a parada de Bambi aí, mas parabéns, cara. Inclusive, o Rogério Ceni comprou a ideia, como a gente falou, o lance da bambiada. É, exatamente. A gente comentou no primeiro episódio. Pois é, E, cara, assim, o Vampeta, ele é um fanfarrão bem conhecido, cara, porque ele faz umas paradas que são inacreditáveis. Eu lembro quando o Brasil foi penta, e aí os jogadores da seleção foram recebidos em Brasília, cara, e ele deu uma cambalhota, cara. Mano, várias cambalhotas. Deu várias cambalhotas. Ele saiu rolando, cara. Né, cara? Quem faria isso, cara? O Moco devia estar muito bêbado já, cara. Já devia ter tomado todas pra sair rolando, cara. Cara, olha o nome do cara, Vampeta. Ele é mistura de vampiro com capeta. Pois é, né, cara? E o Vampeta, ele tem um caso muito, muito polêmico também com o Flamengo, né? Porque ele tinha ido jogar no Flamengo e ele não tava se apresentando bem, não tava se dedicando, não tava correndo, e o pessoal veio criticar, né, e falar com ele: Vampeta, por que você não se dedica tanto nos jogos, etc? Ele falou: olha, o Flamengo finge que paga e eu finjo que jogo. Assim, ele tá no direito, né, cara? Então, pelo jeito, sempre fingiram que pagaram o Vampeta, né, cara? Eu acho que ele nunca ganhou um tostão pra jogar bola, então, cara. Pô, cara, esse é vacilo. Na época dele de Corinthians, ele jogava muito bem, cara. Tanto que ele foi pra seleção, ele se apresentou bem na seleção. Assim. Tá, pelo Flamengo foi um fiasco, cara. Eu não sei, mas a única jogada que eu lembro do Vampeta foi essa cambalhota aí que tu falou. É a mais marcante, com certeza, cara. Aula número 1, como apagar todos os seus sucessos como jogador de futebol, né, cara? É, cara, falando em jogador do Flamengo que faz merda, cara. É, do Flamengo e do Corinthians, né? Sabe isso, né, cara? Os caras ainda trocam um pelo outro, assim, tipo, você fez merda no Flamengo, vem jogar no Corinthians, cara. Ah, você fez merda no Corinthians, pô, vem jogar no Flamengo. Eu acho que ele reconhece que tem um perfil, tá ligado? Cara, é um bom intercâmbio, cara. É um bom intercâmbio. Porque é o cara que já nada. Tá... É tráfico de drogas essa merda. É justo. Eu não vou nem negar isso, né? Eu me lembro de uma vez, cara, que o Edilson, ele tava no meio de uma final de Campeonato Paulista, sabe? E acho que foi em 99 isso. E aí eles estavam com a vantagem e ele começou a fazer a embaixadinha no meio do jogo, assim, pra provocar. Pra provocar, cara, que fanfarrão, cara. E aí deslanchou a rolar porrada no meio do jogo lá, porque o nego se sentiu mega ofendido com a parada, falta de respeito. Certeza, né, cara? É, mas ele inventou moda, porque depois teve uma vez, acho que, se eu não me engano, foi o Juninho que fez isso no jogo do Vasco contra o Flamengo. Não, foi o Pedro. Foi o Pedrinho, exatamente. O Podrinho. Ele fez essa parada no jogo do Vasco contra o Flamengo e o Beto do Flamengo fez também pra devolver no jogo seguinte. Ele ficar fazendo embaixadinha pra irritar o adversário. Então o Edilson lançou uma modinha aí, cara. É uma bela de uma moda de merda, né? Mas tudo bem. Imitar o Edilson, o cara que parece a Daiane dos Santos misturado com a Tartaruga Ninja, assim. Eu Caraca, pior que parece mesmo. Cara, é idêntico, cara. Não sou eu que tô falando isso, não. Acho que foi alguma coisa da Globo lá, misturou as duas fotos, assim, é igualzinho, cara. Tem que pariu, só falta ele botar uma faixa na cara. Assim. Falando em Tartaruga Ninja aí, cara, acho que a gente encontrou realmente a quinta Tartaruga Ninja, cara, porque ele não usa adaga, não usa espada, mas teve um lance aí de um jogo no intervalo em que ele puxou uma faca pra ameaçar o Rincon, cara. Isso, cara. Pô, também, né, pra encarar um cara de tamanho do Rincon na mão, um maluco pequeno igual o Edilson, não tinha chance, não, cara. É, talvez se ele corresse por baixo das pernas dele, né, ele tivesse uma chance. Tinha uma tartaruga ninja que tinha um bastão, outro tinha um chaco. Outro tinha espada e outro tinha adagas. Isso. E agora o Edilson com a faquinha. Donatello, Leonardo, Michelangelo e Edilson. E Rafael. Rafael. Aí, ó, tem o Rafael, é verdade. Muito bom, cara. Caralho, grande Edilson, mano. Acho que ele investiu na carreira errada. Ele podia ser uma tartaruga ninja mutante. Então, falando em jogadores que jogaram no Flamengo e no Corinthians, tem um cara que é muito fanfarrão, que é o Emerson Sheik, né, cara? Ele é um fanfarrão da geração atual, tá aprontando das suas aí recentemente. A grande dúvida que se tem é de qual geração o Emerson Sheik pertence. Eu aposto que ele é da geração do Roberto Dinamite e do Zico. Cara, ele já mudou de nome. Assim, o nome dele não é Emerson, né? Sei lá, é Márcio, não sei qual é o nome dele. E, pô, a idade dele foi adulterada não sei quantas vezes. Depois das 11 horas, o nome dele é Sheila. É pior que eu não duvido não, cara, porque de vez em quando ele aparece aí, beijando um jovenzinho ou outro, etc. Eu acho que ele devia ter jogado no São Paulo ao invés do Corinthians, né? Cara, mas assim, hoje em dia ele joga no Flamengo e, assim, as predileções dele aí eu deixo de lado de boa. Hoje em dia isso é muito normal, muito tranquilo, tipo, e assim, dentro de campo ele corresponde, né, cara? Ele tem jogado bem pelo Flamengo aí, tem aparecido bem nas partidas e pra mim isso importa mais do que qualquer outra coisa. Ele corresponde, cara. Toda vez que o cara beija ele, ele beija o cara de volta. Mas assim, ele tem umas histórias muito boas, cara, porque ele se identifica um pouco com a torcida do Corinthians, com a torcida do Flamengo. Não nesse aspecto aí que a gente falou, né? Não. Mas em outros aspectos da malandragem, da marginalidade. Não, da malandragem, da malandragem. E aí, assim, teve uma época que ele tava jogando no Fluminense, cara. Ele fez uma parada excelente, cara. Os jogadores do Fluminense estavam no ônibus se dirigindo a algum lugar, ou voltando ao clube, alguma coisa. E ele cantou uma música da torcida do Flamengo. É, bonde do Mengão sem freio, né? Ele foi demitido por isso, cara. Assim, ele tem umas paradas muito boas, assim. Um dia, ele se envolveu numa polêmica recente com o Eurico Miranda, porque ele tava dando uma entrevista, a repórter falou alguma coisa sobre um jogo do Flamengo contra o seu maior rival, e ele virou e falou, maior rival? Eu não sei de quem você tá falando, não. Eu não enxergo nenhum time à altura. E aí, pô, o jogo era contra o Vasco. Então, tipo, o Eurico Miranda logo se doeu, não sei o que, coisa e tal, e respondeu lá, falou que o Sheik não era ninguém, não sabia quem era Sheik, era um jogador que só fazia merda, que ele não podia falar esse tipo de coisa. E aí o Sheik, tipo, respondeu em seguida, né? Ele fez um post na internet dele quebrando o um muro de uma casa, sacou? E aí postou assim, a casa está caindo. E aí ele falou, pô, olha só, eu tenho 5 anos aqui no Brasil, e nesses 5 anos eu já ganhei títulos que muitos clubes não ganharam. Assim, eu ganhei Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Estadual, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Campeonato Mundial. Imagina se eu tivesse 116 anos, o quanto que eu não teria ganhado, né, cara? Ele é um palhaço e eu não duvido que ele tenha 116 anos, pra início de conversa. É verdade, né, cara? Também não duvido, mas, não. Cara, tem uma coisa importante aí, que é o seguinte, cara, pô, tirando o lance do Mundial, o Vasco nunca vai poder ganhar o Campeonato Paulista, cara. Eu ia comentar justamente. Mas eu acho que ele tava só querendo comentar da quantidade de títulos em tão pouco tempo. É, não, porque com certeza ele foi o cara de todos os times que ganharam esses títulos aí, cara. O Sheik é sempre o jogador principal de qualquer time que ele participa aí. Ele é um jogador importante, ele é relevante, cara. Ele não é. Ele nunca é o principal jogador, mas ele sempre é relevante. Ele é relevante, ele tá sempre levando de novo, ele releva. Cara. Mas assim, mais um flamenguista corintiano e polêmico tem o goleiro Felipe, né, cara? O Felipe, ele chegou uma vez a falar numa final de campeonato estadual, se não me engano, foi a de 2013 mesmo. E o Flamengo ganhou do Vasco com um gol impedido no último minuto de jogo. E aí ele teve a cara de pau de dizer que roubado é mais gostoso. Ele empatou e aí foi campeão porque tinha vantagem do empate. Isso, mas foi nesse jogo que ele falou essa parada? Foi, ou foi em outra jogo. Razão? Foi nesse jogo, né? Ficou roubado aos 47 minutos, eu acho. Exatamente. Roubado é mais gostoso, é excelente. Aí, depois vai pra cadeia e não sabe por quê. Não, você tá confundindo as coisas, cara. Você tá confundindo as coisas, cara. Goleiro do Flamengo na cadeia é outro. Porra, é que eu confundo, cara. São tantos aí que eu fico na dúvida. Pois é. Cara, falando de polêmica de Flamengo e Vasco, cara, e o Léo Moura, meu irmão? Ah, o Léo Moura. Cara, quem explica isso? Cara, o Léo Moura, ele tinha um contrato com o Flamengo, ele, assim, ele tava... Peraí, que ele falou quem explica isso, eu lembrei do goleiro Bruno, aí eu queria que parar pra rir, cara. Tem explicação, goleiro? Não. Tem explicação, goleiro Bruno, vocês ficam chorando. Mas, cara, o Léo Moura, cara, ele tinha contrato com o Flamengo, tava bem, assim, ele era um lateral, que ele não tava jogando no mesmo nível que ele jogava um tempo atrás, porque ele já tem bastante idade, mas ele colaborava com o time, contribuía, era bem melhor dos laterais que tem hoje em dia, mas aí ele apareceu aí com uma oportunidade, o Flamengo não tava com intenção de renovar o contrato dele, e recebeu uma proposta pra jogar no time do Ronaldo, no Strikers, né, lá dos Estados Unidos, e aí ele aceitou a proposta, se mudou pra lá e começou a jogar, e aí por algum motivo ele não se adaptou voltou, não gostou do futebol de lá, não gostou da vida lá, não sei o que foi. Eu tento resolveu voltar pro foi Brasil. Que ele não correu. É possível. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Vocês viram algum jogo do time, cara? Não tinha torcida no estádio, cara. Não tinha estádio, na verdade. O estádio era ridiculamente pequeno, cara. A parada era de uma divisão pequena dos Estados Unidos, assim. Né? O cara tá acostumado a jogar pra torcida do Flamengo. Aí ele chega numa parada com nível técnico baixíssimo e não tem torcida, cara. Jogar em estádio vazio pra um jogador que tá acostumado a jogar durante tantos anos com a torcida do Flamengo indo aos estádios deve ser realmente uma parada bem intensa, né? Assim, ele quis voltar pro Brasil, foi falar, entrou em contato com o Flamengo falou, olha, você acabou de sair, a gente não pode fazer uma coisa como essa, não faz sentido. Então, e aí ele foi procurar outros clubes, né? Chegou a falar com o Fluminense, e aí falou com o Vasco e falou com o Curitiba também. E aí, quando ele conversou com o Vasco achou que era ok e acertou com ele, cara, assim. Não, mas acertou Vasco mesmo. Não achou que era ok, isso quer falar, ele se comprometeu. Só falta o Léo Moura se comprometeu, olha, vou te falar o Vasco também. Que você tá omitindo aí. Ele pediu pro cara de futebol do Vasco pra dar o contato dele pro Eurico, que ele queria falar com o Eurico. É, então, foi pro Romário que ele pediu. O Romário deu o contato do Eurico, o Léo Moura entrou em contato com o Vasco. O Léo Moura foi pedir. Exatamente, não foi o Vasco que procurar ele, achou o Léo Moura, entendeu? O Léo Moura se ofereceu, o Vasco aceitou. Tipo, os caras fizeram todos os acordos que precisavam, acertaram o salário, acertaram as coisas todas, e o Vasco chegou a apresentar, não, chegou a anunciar a contratação do Léo Moura. Uhum. Tava 90% certo, não foi isso? Exatamente. Não, é. 90% foi o caso do Ronaldinho. Eu sei. O Léo Moura tava certíssimo. Tava fechado. 99. Exatamente. E aí, o que que ele fez? A torcida do Flamengo começou a pegar no pé dele, falar, xingar, reclamar, porque, pô, o cara saiu jurando o amor eterno ao Flamengo, vai jogar no Vasco 3 meses depois? É sacanagem, né, cara? Assim, um jogador profissional. Você não quer falar que é morte, né? Você não quer falar. Não, isso daí é outro detalhe. Isso aí é outro detalhe. Mas, assim, eu acho que é tranquilo, cara, um jogador do Flamengo jogar no Vasco. A gente tem grandes casos de jogadores do Vasco que jogaram no Flamengo e do Flamengo que jogaram no Vasco. Inclusive, Romário, tem jogadores que passaram... O Romário passou pelos 3 grandes clubes do Rio. Vasco, Flamengo e Fluminense. É verdade. O Pet jogou nos 3 grandes clubes do Rio. Vasco, Flamengo e Fluminense. Os dois foram ídolos nos três times, entendeu? Então, eu não vejo problema nisso. O cara é profissional. O lance é que o cara falou que não jogaria em outro clube no Brasil que não fosse o Flamengo. 3 meses depois, viria pro Vasco. Então, assim, o pessoal pegou no pé dele e ele acabou desistindo, cara. E aí, com essa desistência dele, ele queria, eventualmente, se transferir pro Curitiba. Só que ele já tinha jogado pelo Flamengo e já tinha jogado pelo Strikers. E a regra é que o cara só pode defender um clube, quer dizer, só pode defender dois clubes num ano. Exatamente, só pode defender 2 clubes no ano, já tinha jogado pelos 2, e ele não ia poder jogar pelo Curitiba. Então o cara conseguiu ficar desempregado, cara. É, porque assim, ele conseguiu porque o Strikers não queria mais ele de volta. Exatamente, falou, aqui você não joga mais, cara. E foi o momento do ano em que ele mais se movimentou em campo, foi esse período que ele ficou fora de campo. Pois é. Porque ele ficou pra lá e pra cá, cara. Ficou pra lá e pra cá, porque dentro de campo o Léo Moura ocupa ali uma área, pô, bem delimitada do campo. Pois é, ele fica lá na linha de fundo do clube adversário, sacou? Ele fica na linha de fundo na parte do ataque, porque ele não defende. Com um caixinho de borracha e um escovão. Então, cara, mas assim, é aquela parada. Se ele não tivesse esse pequeno problema aí de já ter defendido 2 clubes, eu achava tranquilo, cara, ele ter vindo pro Vasco, acho que não tinha problema nenhum, porque de uma forma ou de outra, cara, eu sempre penso assim, negociação, tipo, troca de clube, pra mim, nesses casos aí, vale tudo, cara. É, não vai dar o cor. Vale tudo, Gil, vale tudo, Gil, até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, vale tudo. Só não vale dar o cor, vai ao resto vale tudo. Cara, falando nisso, cara, já que entrou nesse assunto, exatamente, cara. E o Gil, cara? Ele deu essa declaração aí que vocês ouviram, cara, numa rádio católica, cara. Sério? Foi numa rádio católica? Uhum. Foi numa rádio católica, cara, muito bom. E o maluco já deu essa carinhada. Numa rádio católica. Nossa senhora, tá legal, tá aí uma brincadeira, né? Um jogador profissional, numa rádio católica. Ah, cara, muito bom, cara. Cara, essa parada aí só pode ser de nome, cara. Recentemente teve um outro Gil que também era diferente, que, tipo, deu a declaração, cara. Foi um jogo contra o Vasco, tipo, uma bola levantada na área, alguém cabeceou a bola pra bola saindo da área, assim, pro lado. Eu fui muito cagada. Então, e aí a bola veio saindo da pequena área, ele deu um pulo pra trás, no meio do pulo pra trás, ele conseguiu tocar na bola e a bola foi em direção ao gol, cara. Meio encobrindo o goleiro ali, entrou perto do ângulo ali, todo mundo começou começou a gritar, que golaço, que cara, golaço. Foi absurdo. O Nilton tava se revirando no túmulo lá, na zona toda. O cara conseguiu bater na bola, distanciando da bola. Tipo assim, exatamente, a bola tava saindo dele, ele conseguiu chutar a bola e a bola foi no V, assim, a bola foi no ângulo. Pois é, foi um gol incrível. E o pessoal foi fazer entrevista com ele, né? Até porque o pessoal se espantou, um zagueiro fazer um gol desse. E ele falou, não, é, realmente eu queria voltar a bola pra dentro da área e peguei meio de cagada. Olá, zagueiro do Corinthians, fez o segundo gol do Corinthians nessa vitória por 3-0 aqui em cima do Vasco. Gil, uma noite de artilheiro e uma noite de um zagueiro abusado, porque não só fez gol, como fez um golaço, né? Bom, acho que foi meio que na cagada ali. A primeira bola que eu cabecei pra dentro da área, a bola voltou pra mim e eu fui tentar botar ela pra dentro da área de novo. Mas graças a Deus eu fui feliz ali de fazer o gol. Que é cara espontânea, né? É, alguém tinha dúvida que tinha sido, né? Pô, cara, na hora eu tive dúvida, cara. Eu achei que talvez ele tivesse tentado fazer aquilo de propósito. Mas, pô, como é que o cara fala que... Ele pode dizer que foi sem querer. Mas, pô, vai dizer que foi de cagada? É. Pô, vale tá também, vale tudo. Né, vale tudo. Aí, vocês estão falando bagulho que vale não vale dar o cu. Lembra daquele lance da dedada do Cavani? Lembro. Copa América, né? O maluco deu uma dedada no Cavani e o Cavani foi reagir e foi expulso, né? É, foi reagir e foi expulso. Tem que ter deixado, pô, vale tudo. Não, mas... mas segundo o Roger Flores, cara, que é comentarista da... Ele é comentarista do Premier ou da Sport TV? Agora eu não sei. Acho que é da Sport TV. Roger Flores, que é comentarista da Sport TV, ele depois foi lá participando daquela mesa redonda, né? Eu não lembro qual programa da Sport TV era. Mas ele participando lá do programa depois, o pessoal perguntou pra ele, tal, se o jogado era comum e tal, não sei o quê. Falou que era super comum, isso aí acontecia mais do que a gente imaginava, né? Roger Flores, vou deixar bem claro que eu tô com a camisa 10 do Fluminense durante muito tempo. Falou que isso é uma coisa comum, acontece muito mais do que a gente imagina, e que em alguns momentos ele tinha que levar isso aí no bom humor, né? Que quando ele tava bolado, ele partia pra briga, mas quando ele tava de boa, ele falava, brincava com o cara e falava, pô, amigo, peraí, dedo grosso. Ele realmente falou isso, cara, não tô zoando. Ele falou isso? Ele falou isso no programa. Ficou todo mundo com carão, assim, olhando pra cara do outro, ele ficou aquele risinho, assim, ficando a boca. Olha o Flores, cara. Until I fall asleep, spilling drinks on my... Pô, cara, eu sei que vocês, pô, tem uma implicância aí com aquele time lá, aquele preto e branco lá, qual é aquele time lá que tá estrela no, na camisa do Rio? Ah, o Botafogo? É, Botafogo, isso aí. Vocês tinham implicância com o tal de Botafogo. Mas, assim, teve um jogador do Botafogo na série... Não, não é Botafogo não, cara, é o Ceará, na verdade. Ah, tá. Porra, como é que confundi o Botafogo com o Ceará? Pô, coitado do Ceará. Mas, assim, o Guarim tava no Ceará, e aí ele, depois do jogo lá, ele tava meio ofegante, né, tava meio confuso, cara, pô... Correu pra caramba, ele é um jogador que corre, né? Agora tá no Cruzeiro, não é isso? Isso, tá no Cruzeiro agora. Tá no Cruzeiro. Então, mas ele é um jogador que se entrega, corre e tal. Se entrega de outras formas, não que nem jogador de Fluminense. Mas ele é um cara que, pô, corre bastante. Ele tava ofegante lá, não sabia bem na hora da entrevista, tava um negócio meio confuso. Aí o cara virou pra ele e falou, pô, esse resultado aí, né, cara? Você recebeu um cartão amarelo e tá fora do próximo jogo e tal, não sei o quê. Aí ele, como assim? Não, é fora do próximo jogo? Sabia não, cara. Porra é essa? Ficou numa confusão, cara. Bota aí. O Marinho tava cansado aqui, rapaz. Não conseguia nem respirar direito, Marinho. Um gol que não dá a vitória, mas que pelo menos empolga o Ceará pro restante do campeonato. É isso, Marinho? Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito. Com a menos desde o início do jogo. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou. Você tirou a camisa. Tá fora do próximo jogo, Marinho. Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não. Eu só tomei um cartão contra o Atlético, só, não tô lembrado do outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, que merda, hein? Pô, não sabia. Ah! É, vocês me falaram agora, que merda, hein? É isso! Ah, comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho. Cara, incrível, cara. Como é que o maluco manda uma dessa, cara? Tipo, ele falou, que merda, hein? Que merda, hein? Ele tava tudo rapidinho, assim, cara. Ele tomou cafeína, alguma coisa. O maluco tava, tipo, ele tava muito ofegante, cara. Ele tava muito ofegante mesmo. Ele tava concentrado em respirar, pô. Vai falar, pô. Duas coisas ao mesmo tempo. Isso é verdade, cara. Porque quando o cara tá muito, muito cansado, ele não consegue falar e acaba falando besteira. Teve um jogador do Flamengo também, do Sub-17, Antônio Carlos, que ele deu uma entrevista e aí tava muito ofegante, muito cansado e não conseguia falar, a repórter virou, não, peraí, cara, você tá muito cansado. Respira aí, fala aí. Ele começou a falar, né, da mulher. Respira aí. Pois é, respira aí. Não respira. Ah, desculpa, tava. Tinha esquecido. Tinha esquecido de respirar. Pô, aí ele começou a falar finalmente. Ele, não, né? A gente é muito dedicado. Esse time competitivo pra cacete. Não, peraí, eu vou te interromper. Tá cansado pra caramba? Você saiu agora há pouco. Flamengo é assim. Último tempo. Saí cansado mesmo, exausto. Esse aí, Flamengo. Flamengo é assim mesmo. Agora respira um pouquinho mais e me conta por que você acha que o Flamengo conseguiu esse resultado e tá na final. Esse time guerreiro o tempo todo. Competitivo pra cacete. cara, o cara foi espontâneo. Então, o moleque, pô, sub-17, cara, é uma das esperanças aí da nova geração, cara. O Marinho que tá aparecendo agora, esse moleque aí, Antônio Carlos. E, pô, tem um outro jogador também, que é, tipo, nossa esperança em campo, né, cara? É, a gente tá falando de vários estados aqui, pô. A gente falou aqui do maluco que jogava lá no Ceará, que agora tá jogando em Minas. Esse outro que joga aí no Rio de Janeiro pelo Flamengo, que são estados do Brasil, né, cara? Brasil que tem a seleção brasileira, né, cara? Onde joga o nosso querido Neymar, pô. Ah, cara. Joga muito. Neymar. Qualquer assunto chega no Neymar sempre, né, cara? O cara tá aí, a mídia tá do lado dele. Ah, cara, o Neymar, ele de vez em quando apronta umas, cara, mas teve um lance dele polêmico, cara, que a foi minha? Uma ocasião em que ele se disse, em que ele disse não ser negro, cara. Pô, mas todo mundo sabe que o Neymar é louro, cara. Não, mas olha só. Eu acho que ele tem paletete. Deixa eu entender, como é que foi isso? Você me perguntou se ele sofreu racismo, não foi? Você já sofreu com racismo? É, você já sofreu com racismo, alguma coisa desse tipo. E ele disse, ah, não, até porque eu não sou preto. É, cara, eu li essa reportagem, eu lembro que na reportagem os caras colocaram a foto dele do lado do André, aquele atacante que era do Santos, chegou a jogar no Vasco. E aí, cara, botaram a foto dele ao lado do André e ele da mesma cor do André. Mas é maneiro, não, que isso. É, pô, o cabelo dele é liso, não. Porra. Toda semana ele vai lá e renova o cabelo. Pois é, cara. Mas não é só aqui no Brasil, não, cara, que a galera entra nessa aí de ser fanfarrão, de falar bobagem. A gente tem uns caras que jogam aí no futebol internacional até, né? Como o caso do Oliver Kahn, que falou na Copa de 2002, que tem que ser muito bom pra fazer gol nele. Então, eu lembro dessa situação. Ele falou isso logo depois que... Logo antes, na verdade, do jogo contra o Brasil, né? Uhum. Ele falou essa frase aí polêmica e aí acho que isso serviu de motivação pros jogadores brasileiros. Foi antes da final, logo antes da final. É, aí veio o Ronaldo lá com 42 bolhas no pé, 13 quilos a mais e cabelo do Cascão fez 2 gols, né? Ah, ele falou que tinha que ser bom, né, cara? Pô, não foi qualquer um que fez os gols nele, foi o Ronaldo. O Ronaldo, pois todo mundo é, sabe que é bom pra caramba. O Ronaldo meteu 2 bolas até em travesti, pô. Cara, eu acho que o Ronaldo, ele queria garantir que não ia sobrar dúvidas. Que tinha que ser muito bom pra fazer gol no Oliver Kahn. Mas se ele fizesse só um, podiam dizer que foi sem querer. Então ele fez mais um pra garantir, sabe? Porra, grande Copa de 2002, né, mané? A última seleção aí que... A de 2006 prometia, né? Uma coisa absurda. É, 2006 prometia, cara. Aquela seleção ali, se não fosse essa fanfarronice toda, pra tu ver, foi a seleção da fanfarronice, rapaz. Exatamente, olha só. Exatamente. Foi a seleção da fanfarronice. Mas se não fosse essa fanfarronice toda, essa seleção aí voltava de lá com 2 taças do mundo, mas na moral. Pois é, cara, foi o melhor time do Brasil que eu já vi, assim, no papel, né, digamos assim. É, era Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo. É, Roberto Carlos, todo mundo, cara. Cafu, o Roberto Carlos ajeitou a meia, né, não foi isso. Ele conseguiu provar que aquele gol não foi culpa dele, porque ele mostrou que quem tinha função de marcar o cara na posição que o cara fez o gol não era ele, entendeu? Cara, mas voltando pros jogadores internacionais, vou falar aqui dos caras que são gringos e jogam no Brasil, cara, que de vez em quando aprontam umas, cara. O primeiro deles foi o grandioso Herrera. Teve um jogo, cara. Ele fez 3 gols, chegou o repórter da Globo. Ah, Herrera, você fez 3 gols, tem direito a pedir música no Fantástico, diz aí. Aí ele, ah não, vou pedir não. Pedir música pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu também, cara. Pô, argentino, né, cara? Tinha que sacanear a imprensa brasileira, né, cara? Não dá pra levar. Não, quer pedir um... Como é que ela falou? Quer pedir um tango? Não, o que ela falou lá? Nem castelhano, sei lá. Não sei se é. Quero não. É que não. Babaquice, música, caralho. É, muito bom. Cara. Grande guerreiro, né, mané? Grande guerreiro que jogou com o grande ídolo da fanfarronice, cara. Um cara que colecionava itens de fanfarronice, que era o grande Louco Abreu. Ah, louco. Cara. Quanto que ele jogou, cara? Esse cara, ele jogou, eu lembro que ele jogou muito tempo, ficou famoso. Jogou no Figueirense, cara. Jogou no Figueirense aqui no Brasil. Ah, é? Foi Figueirense, isso mesmo. Foi Figueirense. Qual é, galera? Vamos não, antes disso ele jogou. Ele jogou no Botafogo, é verdade. Ah, verdade. É aquele time do Rio, né? Aquele, é isso, aquele time aquele, mais relevante. Aquele que tá na segunda divisão. A faixa é horizontal ou vertical? Não lembro, mas é meio com faixa, assim. É, eu acho que tem algumas estrelas, eu não sei, cara. É uma parada assim. Eu sei que é preto e branco. Preto e branco eu tenho certeza. Tá bom. É porque não tem nenhum representante aqui no time, então fica difícil de saber. É complicado. Não, mas o Herrera ele jogou, né, no Figueirense, jogou nesse outro time aí. E ele jogava. Aliás, o Herrera não, o Luca Abreu, cara. Tá confundindo aí igual o repórter. Não tem nenhum repórter, pô. É, cara, vocês lembram dessa história do repórter confundindo o Luca Abreu com o Herrera? Eu lembro que é. Pior que foi assim mesmo. Ah, como é que foi? O repórter virou pra. A repórter virou, ou o repórter, não sei porque não aparecia, tava entrevistando o Luca Abreu, né, porque ele jogava no, nesse time aí, que eu esqueci o nome. E aí ele perguntou lá, mas Herrera, então, não sei o que. O Luca Abreu virou assim pro cara, ficou olhando sério. Porra, Herrera, mano. Você volta depois de 3 meses, se dedicando à seleção, você volta comemorando com um gol. Conta, fala pra gente desse momento, Luco. Não, continua com a ideia e a mentalidade que o time tem. Continua ajudando o time dentro da minha característica e, porra, Herrera. Chamaram ele de Herrera. O cara perdeu até o assunto do que ele tava falando, velho. É, é, cara. E teve um lance dele na Uruguai também. Não sei se vocês estão lembrados aí, uma verdade. O Uruguai ele tem vários lances, cara, mas o melhor foi da Copa América. Assim, ele é um grande goleador da seleção do Uruguai. E, cara, fez muito gol mesmo, realmente. O maluco. Só que, pô, numa Copa América aí, que eu não me recordo qual foi, não sei se foi de 2011. Foi uma Copa América não muito distante de agora, foi recente. Ele apareceu numa foto, sei lá, num vídeo dentro do vestiário usando uma tanguinha. Cara. Foi. Caraca, eu acho que ele tava fazendo homenagem a algum podcast que a gente conhece aí, cara. Porra, cara, podcast aí que eu não lembro o nome aí. Figueirense, né? Figueirense. É, cara, saudade de podcast tanguinha, cara. Cara. Eu podia ter usado essa foto numa vitrine, eu nunca usei. Ah, ainda não. Bem. Mas assim, é. O Luca Abreu era capaz de coisas tão fortes quanto essa, entendeu? E uma delas é porque ele era um jogador meio talismã, né? Ele jogava no Botafogo com a camisa 13, né? Que era 13 do Zagallo. Inclusive, o Luca Abreu babaca deve ter 13 letras. Mas assim, ele usava uma camisa onde ele ia costurando várias paradas, assim, tipo, a calcinha da primeira mulher que ele comeu, a. Sei lá, tipo, um pedaço do terno do pai dele quando foi enterrado, várias paradas, assim. Ele botava uns escudos malucos, umas frases, assim. Várias paradas, ele falava que aquela camisa dava sorte pra ele. Provavelmente era um acessório anexo a essa tanguinha, que devia só se der sorte pra ele usar uma porra daquela. Ele usava essa camisa, e toda vez que ele fazia gol, ele pegava e levantava e mostrava essa camisa lá, fazia uns breguetes loucos lá com a camisa. Assim, eu não sei como é que era naquela época, eu não lembro muito bem, até porque eu não acompanhava o jogo desse outro time que parecia Figueirense. Mas eu acho que ele deveria ganhar cartão amarelo por tirar a camisa, entendeu? Se fosse ringue, ele ia ganhar cartão amarelo. Não, mas aí talvez ele ia pegar esse pedaço do cartão amarelo pra tirar a camisa, né? Deve ser, né? Mas você tá falando de comemoração, ele tinha várias paradas de comemoração. Eu lembro que ele tinha a mania de parar e ficar de braço cruzado, olhando pro cara de mal. Porra, era parado na esquina, mano. Ele fez o Flamengo nessa época. Ah, pode escrever, parado na esquina, essa parada. Que é o lance do Ronaldinho lá, que é parado na esquina, uma baquice enorme. Pô, falando em babaquice, ele mandou essa pro repórter. Vocês lembram disso, cara? Não. Ele tava fazendo uma entrevista e aí foram zoar ele por causa daquele lance do Inacreditável Futebol Clube, sabe qual é? Uh-huh. E aí ele, esse negócio de Inacreditável Futebol Clube é uma babaquice que vocês da imprensa criaram pra desmerecer o jogador. É, cara. E a mulher ficou assim, vocês não sabem como é difícil estar aqui fazendo o nosso trabalho. Falar igual o Luca Abreu soprando assim, ó. Você não sabe quanto é difícil. mas ele manda muito bem a entrevista, né, cara? Tem uma entrevista lá que ele tá falando com o repórter também. Aí ele, não, esse time tem muita raça, muito culhão, esse é time grande. Pô, ele fez assim bagulho, ele ficava balançando a mão, as piadas do saco, parecia que tava fazendo uma xoxota na frente do pau dele. Ah, pode escrever, quanto mais com essa parada. Porra, assim, foi. Ele fez o gol de pênalti lá e saiu balançando lá. E... eu comemorei muitas vezes achando que era uma xoxota, eu fiz igual o Louco Abreu. Assim. porra. É. E o Louco Abreu teve uma parada também, não sei se vocês lembram, cara, que teve uma ação, alguma coisa que ele teve que ficar lá no Cristo Redentor, e aí ele tinha que dar um chapéu no Cristo, ficou tentando dar chapéu no Cristo Redentor. Eu não lembro bem, eu lembro que teve uma parada, deu merda pra ele. Ué, teve uma empresa, acho que era uma empresa de aviação, cara, ele tava fazendo um comercial pra uma empresa de aviação lá do Uruguai, e aí os caras queriam que ele desse um chapéu no Cristo, sabe? Só que, pô, cara, a estátua é grande, né? É difícil você dar um chapéu, ele tinha que ficar chutando bola em direção ao Cristo. Ele deu várias boladas no Cristo. Eu achei que ele tava chutando bola no Cristo e achou ofensivo, sabe? Só que, né? O Diocese do Rio de Janeiro queria processar o Gabriel e a empresa. certeza. Ai, que sinistro, cara. O cara não pode nem perdoado. Bater uma altinha com o Cristo na moral, né, cara? Pois é, né? Ah. Ele dava o passo e falava, pô, o senhor tá deixando a bola cair, Cristo. Ó, vacilão, né, cara? Ainda fica reclamando aí de braço aberto aí, pô. O Cristo tava avisando aqui, meu irmão. Você tá tocando errado, cara. A culpa é tua. Não pode fazer nada. E ele foi processado? Ele levou o processo? Não, ele foi perdoado, cara. Porque disseram que ele, na verdade, tava cumprindo ordens. Ah, beleza, né? O assassino que tá cumprindo ordens, então tá perdoado. Não, não tem como tu mandar pra cadeia. O cara é louco, cara. É verdade. É, manda pro hospício. É que mandar pro asilo lá, cara. Mandaram pro Botafogo, foi.